cápsula nem agenda. Não tenho nada, mas tenho tudo na verdade de diversos. Faço meu mundo, faço seu mundo. Entre ruas, concretos e terra, quanto tempo se passou a nossa mútua espera. Quantos asperos ruídos me diziam que não dá. Hoje eu venho, o amplo difuso rumor do peito botando pra fora. Você vai chegar lá, você vai chegar lá. Eu escolhi a minha música tão forte e intocável que o giro do universo não perturba.